3193, o vento 1-0 graus, 1-0 nós, autorizado decolagem, pista 1-0. Tá livre, eu passo 3, puxa acionar, chame táxi. Chama táxi, 328, tá? Uno 041, ingresso Alfa e reporte Ansa Juliette. Alfa, Ansa Juliette, Uno 041. Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, Tango, escuta. Chame Torre 1-8-95. 1-8-95, obrigado, 2-4-0. Vem para o São Romeu, chame a Torre 1-8-95. November Oscar Romeu, reporte na vertical do farol de Tampuã. Confira a altitude que mantém, November Oscar Romeu. Gente. 3193, decolada 47, transfere controle em 1119, decimal 8. 198, obrigado, uma boa tarde, da 3193. Só para informação, tem o tráfego na proa do farol de Itapuã, 500 pés. Reporte visual com mesmo decolagem autorizado, vento 1-4, 0 graus, 1-0 nós. Salvador, eu vou no 754 para pushback acionamento no gate 05. Então, 754, aguarde, na posição, aguarde. Aguarde. Via litoral, próximo à duna agora, para Serra Índia Coimbra, tá? Gente, mantendo 500 pés, reporte visual com o local de pouso. 500 na sua, até o local de pouso, reporte, não, não. No 600, desça para 2000, aguarde do centro para 2000. Já peço, me dá beleza, que eu pego no 600, sem problema. Gente, só aguardando do centro para 2000, descendo para 2000. Já estou aguardando, 600. O November de Conversa, para informação, tem um tráfego da coluna da 1 a 7 no corredor Axé. Três aguarde para ingresso, bate 1. Gente, 2230. Clica ali e mantém o trip 5447. Controle, mal controle, truca back certo? Confirme. Autoriza o truca back certo, mal controle. O quilo que back certo está visual com um helicóptero? Ainda é negativo, vou solicitar a atenção ao 04. Confirma a altitude que cruza agora. 9, 10. Autorizado direita, corredor axé, transfere controle em 1-1-9, decimal 8. 19, 8. Pessoal Itapuã, solicitando a 35, novembro, Roger Romeu. O novembro, Oscar Romeu, mantém a vertical do farol de Itapuã, aguardando para prosseguir. Aguarda, Itapuã. Salvador, gol na 600, passando a zona, estabilizado, ele é 63. Na 600, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Aguarda, já está bastante travado. Exatamente. November Oscar Romeu, vento é 1-30 graus com 1-0 nós. Aproxima, tem condições de aproximar para a cabeceira 35? Afirmativo, está autorizado cabeceira 35. Tente autorizar a termina curta, o Novembrasco Romeu. Passará na curta, baixar travado. Trip 5240, no solo 51, libere direito, solo 1, 21, 19. Direito 219, 5240. Em frente, ligando a aeronave da Boa, em frente, bloco de espera 1295, Boa. E o Alfa Tango Tango segue o ATR da Passaredo, número 4, número 5 para decolagem, 1895 no ponto de espera. Seguindo Passaredo, pode ficar até de outro, né? Alfa Salvador, muito boa tarde. 5240, táxi à direita Alfa e mantenha antes da Juliette. O solo tem um estimado para o voo no 754. Comandante, eu tenho um... o pátio está... Está congestionado aí. Eu tenho o senhor número 6 para a decolagem, ok? Aguarde para iniciar. O 754. Aproximação. Aguarde instruções para o pouso. Seja o tráfego, agora a instrução, agora no meio da zero. Na 600, o vento no 40 graus, 09, autorizado pouso, pista 10, cheque o trem. Autorizado pouso no 10, o trem está bastante travado na 600. 251. 251, boa tarde, 313. Partilha, só meu, sinal para pouso, Serra Índia, Eco Índia. Boa tarde, bom trabalho. Excelente. O hangar era está. Controle Salvador, TP5447. Decolou. Momo, escuta. TP5447, contato radar, turno para o 200 na saída Momo. 200-200 na Bolão. Após o mês, autorizado a alinhar e manter. O Cascavel 72. Após o tráfego, alinhar e manter o Cascavel 72. Voo 806 na escuta da torre? Na escuta da torre, voo 806. Segue cima da frente, por favor, voo no 806. Estamos lá. Graças. Controle? 600, seu solo 54, direita, solo 1, 21, decimal 9. Xené 6141, foi modificado seu portão, 002, ingresso pela Juliette atentando a liberação do 402, possível até o 02, ok? Possibilidade até o 02, da aeronave da Baeté, o Xené Meia 141. Uno 041, prossiga Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, Uno 041. E o TAM 3283 mantém a posição de São Juliette para aguardar a liberação do portão 01 para o seu ingresso. Confirme? Bonomia 00 está ativado. Ok, no 600, mantém a São Juliette. Afirmativo, táxi em frente Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa mantém a Juliette. Gol no 754 ao solo. Siga. Ordem com a equipe de solo, está passando agora a retaguarda, uma Avianca, após será um 37 da companhia. Assim que o 37 passar, inicia o pushback no portão 05. Ok, após a passagem da Avianca, está na companhia, inicia o pushback. Golo 394, cópia. Copia, Golo 394. Salvador Galeão, nível 360, Delta Zulu 10, até SMAP, depois Lúvito, Barbacena e conforme rota. Decola com curva direita, subida da El Leda, após Leda Bringe, o transponder 5524, controle em 198, voo 394. Deu nível 360, da El Leda, após Bridge, 5524 e o controle 198. A rota não copiou, pode repetir? Repito, a rota é em bridge, intercepta Up Zulu 10, prossiga até SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena e conforme a rota do plano de voo. Ok, após bridge vai para SMAP, após voa Lúvito, depois direto Barbacena e segue conforme a rota. O gol 1394. Após bridge, prossegue na aerovia, Up Zulu 10. A aerovia até a posição SMAP, após SMAP conforme. Muito bom, combinado. Após bridge, segue na Up Zulu 10 até SMAP. Chame quando pronto. Deixamos para acionamento, obrigado. Golo 924, cópia. Prossiga. 924, Salvador Maceió, nível 350. Decola com curva à esquerda, subida Pucca, transição Zumbi. O controle 119.8 e o transponder 5526. Estimativo 350 autorizado, roda no plano, decola da TS, curva esquerda, Pucca, Zumbi, 198, 5526. Chame quando pronto. Te abordaremos. Lima 3283, mudar o seu portão, observe o finalização do pushback do 37 da Gol, aí a sua esquerda, após ingresso Juliette para a ponte 05. Após o pushback da Gol, estou observando, ingresso para a ponte 05 de Juliette, na 3283. Gol 333, cópia. Prossiga 2230. Tem condições de cumprir a restrição da carta, o bateria 2230? Afirmativo, 2230. Confirma negativo? Afirmativo, 2230. Paciente, graças. Trive conforme a rota do plano. Transponder 5546 e o controle em 119.8. Golo 333. Ok, autorizado 360, Congonha. Dael Leda Bridge. Super Zulu 16, PHZ, direto Trive, rota plano 5546. 198. Chame para puxa, será? Vai levantar. Zulu, vento em Salvador, 140 graus com 9 nós. Chame no solo controlado até o Esca Zulu. Controlado, é para o canal, tá, Zulu. Passaredo 2230, vento 140 graus, 099, autorizado decolagem, piscina 0. Autorizado decolagem, piscina 0, passaredo 2230. Alfa Tango, Tango após a rolagem da TE, autorizado alinhar e manter piscina 0. Tango na escuta. Autorizado alinhar e manter piscina 0. Up 5240, assim que o gol à sua esquerda iniciar o táxi, liberar o ingresso do pátio 3, prossiga pela Juliette, pátio 3 para a remota 04. E o gol no 600, segue o ATR, seu portão 07, pátio 1 no portão 07. 600, Assim, tá, após o ATR liberar o setor, ingresso pela Juliette para a porte 07, parte 1. Após o ATR, Juliette 07, o nome é 07. Gol no 754 para o táxi, gol no 47 a bordo, autonomia 4 horas e 3, altera Fortaleza. 4 horas e 3 ou 4 horas e 13? E 3. Ok, copiado, táxi em frente após Índia, Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 1895, altímetro 1013. Índia, Alfa, chama a torre 1895, 1013, voo no 754. Índia, 290, Salvador. 290, sim, é de graça. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230, decolou na escuta. Passarelo 2230, contato radar, saída Arbo Elefa, 180, o senhor tem condições de cruzar 100 na ponte 15 milhas? Afirmativo, 2230. Gente. Controle da bar Arbo, sessão 180, 2230. Momo, o triple 547, pode voar barreiras? Triple 5447, conforme a saída, Momo após barreiras. Opa, barreiras da presente. Romeu November, chega da Mares, desça para nível 050. 050 na Mares, desça agora mais uma vez. Gente. 5447, chame Recife, 128, décima 8. 1288, secundário, por gentileza. Se negativo em 1288, tente 125 na 0. November Yankee Mike, reporte rotatório. Reportará na rotatória, November Yankee Mike. Gol no 806, chame Recife no 2685. 2685, 806. Sander avistando, 5595. Trip 5595, torre 118, decimal 95. 1895, ciente. Muito boa tarde, a Trip 5595, interceptor está estabilizado no final da 10. Ciente, Trip 5595, tira a aproximação, reporte na externa, trem baixo de trabalho. Montará externo, 5595. Duas, quando no ideal, 1.500 pés, o ajuste ao 013. Descida 1.510, o ajuste é 10013, Juliette Tanco Zulu. 1.510, 1.010, Zulu. Alfa Tango, Tango decolada 05, transfere controle em 199, decimal 8. 1098, grato, Alfa Tango, Tango. 595, tá baixado e travado? Ainda não. Reporte quando baixar e travado, 5595. Papa, Alfa Tango, Tango, saída Coral, 100, vigilante. Saída Coral, 100, Alfa Tango, Tango. Autoriza direto coral para o Alfa Tango Tango? Direto coral, autorizado. Grato. Salvador, SAM 3805, tá ciente da Lima, coordenação 360 Guarulhos? Eu não entendi que foi o 3805, é isso? Afirmo, 3805. Qual nível solicitado? 360. Eu tenho 340 do repetitivo já autorizado, aceita ou aguarda? Afirmo, aceita 340. Autorizado, Guarulhos, 340, Upper Zulu 16, até Bravo, até o Zulu após Trive conforme rota. Decola da 10, curva direita, subida da El Leda após Leda Bridge. O controle 7198, acima 5525. Está autorizando Guarulhos, do 340, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. Bravo, Hotel Zulu, direto Strive, decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge, controle 1198, transponder 5525, SAM 3805. Chame para puxa acionar. Chamada para puxa acionamento, SAM 3805. 5595, ingresso à direita, Alfa após Juliette, e após esquerda novamente para o pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3. Cascavel 72, chame Recife 12590, alterne 133, decimal 25. Ocupe a primária 12510. E a secundária 13325. 3325. November Yankee Mike. Prossiga para November Yankee Mike. November Yankee Mike, chame a torre agora, 118 decimal 95. 118 95, November Yankee Mike. Romeu, November, desça para 2000 pés sem restrições. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2000 e vai reportar estabilizado. Então, estamos autorizados, ILS X-Ray. Graus 109, Kenegal 103. Autorizado o final do ano 7, 96, aqui mais. Ouvido, Tiarinha, cotejo nível autorizado. Chame a torre 1895 para acionamento, táxi e decolagem. Mais 23 milhas para descer, 5626. Autorizado, trip 5626. Frente 5626. Controle Golf 754, vai livrar 2000 para 390 na PUCA. Boa tarde. Boa tarde, Gol 9754, contato radar 390, direto Jamo. Direto Jamo, Gol 754, 390. Tango, India, Charlie, Tango. Prossiga. A Tango, India, Charlie, Tango, ciente, 40 milhas norte de Salvador, mantenha o 100. Convenha a prova, destino? Ciente, mantenha 251 na escuta do controle. Kilo Quebec Serra, descida em condições visuais, reporte cruzão 2500. Controle ao passarelo 2230. Prossiga. Fazer a gentileza de coordenar a pessoa de conquista, Carina. Aguarde. Tá, Leo, que chama na intercessão para ingresso. Só mantém a posição aguardando o ingresso. Série 2230, autorizar direto conquista. Agora conquista direto no 2230. Olha, eu passarei do 2230, solicita 160, como que não? Sente, eu passarei 2230. Eu sou a Lazona 2, autorizado para track, utilizando na medida do possível, chame pista livre. Muito te alegre, autorizado, alinhar e manter pista no site. Verão, como é que libera a pista, por gentileza, na Quebec, e aguarde para prosseguir com o táxi até a parte 4. Vitor Tchalé, com o repórter pronto para decolagem. Pode autorizar, vento no 3, 0 graus, 1-0 nós, o Vitor Charlie Eco. Automador é o 3, 2, 1, 6, autorizado, Chantax. Romeu Novembro, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso, quem negar 1-0 na 3. A prosseguir aguardando instruções para pouso, Romeu, Romeu Novembro. Romeu Novembro, após o pouso, qual parte de estacionamento? Nós vamos prosseguir para o hangar da Aerostar. Sim. O Novembro é que vai autorizar o táxi até a parte 4, chama em pista livre. Vitor Charlie Eco, decolada 114, transfere controle em 199, decimal 8. 198, uma boa. Papa Romeu, Romeu, Romeu Novembro. O vento 140 graus, 109, autorizado pouso, ficha no zero. Teve pouso no 10, Romeu, Romeu Novembro. Acione 5463, voo 9092. Afirmativa, após Bangu, conforme a rota do plano de voo, portão 11, reporte para push, acionar. Salvador, 380504 para push e acionamento. Proa de Quaral, aguarde coordenação, Vitor Tchalieco. Grato. São 32886 é o solo. 3286, prossiga. Já iniciou, confirme? Vai iniciar? Vai iniciando, senhor. Estava com o calço realçado aqui. Ah, ok. Tráfego, boa tarde, o Chanel 62, ano 3. 62, ano 3, prossiga. 62, ano 3, não sei se você tem nossa autorização para o Galeão, nível 360. Não, não tem o seu plano, para que horas é o plano? Só um minutinho, vou questionar aqui o da Vibria, só um minutinho. Enquanto isso, o 3283, copia 190 para Aracaju. 3283, 190 Aracaju, autorizado. Decola da 1-0 com curva à esquerda, subida Pucajama, Pojama direto. Acione 5-4. 5536, controle 1198, TAM 3283. Sete, o TAM 3283 autorizado, 190 para Aracaju, decolando da pista 1-0 com curva esquerda, Boca Jama, voa direto para Aracaju. 5536, 98, rapaz. Reporte para puxa acionar. 2.500 pés agora, frequência livre. Tanto quilo Quebec Serra? Tanto quilo Quebec Serra na escuta? Poxa, né, 63, aguardo cópia São Paulo, por favor. 6315, São Paulo, Congonhas. Correção, São Paulo, Guarulhos. Pronto a cópia? Guarulhos, cópia. Ok, 360, Guarulhos. Decola da 10, esquerda, correção, direita. Direita após subida da El, Leda, após Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, e após Trive conforme a alta do plano. A zona é 5560, controle 198. 6315. 6315 autorizada a Guarulhos, 6360. Decola da 10 com a primeira curva direita. Saída será da El Leda Bridge. Bridge Upper Zulu 16 até DHZ. Após Trive e após Rota. Aciona 5560. Tomando o controle 198. Nós estamos no 2 de Porto Alegre. Firmo, cotejamento correto, informe o próprio. O Romeu Romenoveda livrou a Taxway. Trocada da. Ok, Romeu, Romeu, novembro, informe antes da Juliette. Passará antes da Juliette, na venda. TAM 328, correção, TAM 3805, solo? Prossiga 3805. Assim que o 320 da companhia liberar a retaguarda, inicia o pushback, acionamento no 04, chame pro táxi após. Gente, após a passagem da aeronave da companhia da retaguarda, autorizado push e acionamento, chamada para o táxi, TAM 3805. Solo, gol no 333, pushback, acionamento, portão 8. Olo 333, aguarde um minuto para o pushback, aguarde. Aguardando. Pode chegar na posição, senhor, ou negativo? Ô, papá, triplo Romeu Novembro, por gentileza, agilize o seu táxi, ok? Agilize o seu táxi, ingresse no pátio 1, no contorno mesmo, informe na Lima. Agilizando o máximo possível, ok? Estamos agilizando, vamos ingressar então no grande pátio e passar dentro do Olo 333, assim que passar um tráfego à sua retaguarda, um Premier à sua retaguarda, um jatinho, está livre no 08, chame para o táxi. Ok, após o Premier que autorizado, 333. Solicita 085, confirme? Afirmativo. Ciente modificado do 620, salve ao 085, condições usuais. Confirme seu estimado para pouso? 1648. 1648, estimado para pouso, ciente. Controle o trip 5626, poderia confirmar, está liberado das restrições de velocidade? Livre velocidade, o trip 5626. Livre das restrições de velocidade, 5626. TAM 3206. Confirme? É o TAM 3206. Prossiga. Vai ter que aguardar alguns segundinhos da posição aqui. Então, quanto tempo o senhor vai ter que aguardar aí? 1 minuto e meio aproximadamente. Eu tenho 3 aeronaves aguardando aí a liberação, ok? Da sua... Eu tenho uma aeronave da companhia à sua esquerda aí que está aguardando o seu táxi para iniciar e tem mais 2 aeronaves da Gol. Tá sempre, tá na 3, 2, 1, 1. Se for passar aí 2 minutos, por gentileza, informe para retornar para o gate e liberar o setor. Só aguardar um segundinho, nós ali passamos uma posição, ok? Ok. Ok, Romeu, Romeu November, está autorizado Mike, reporte na Quebec, para cruzar a 1735. Tango, India Charlie Tango, chame Recife, 126, correção 1288, alterne 12590. Charlie Tango, copiou o controle? Não copiou, mas a segunda 12590 ou 1288. Afirmativo. Trip 5626, 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Ciente, autoriza com referência para o externo, trip 5626. Mantenha a chegada do trip 5626. Então mantenha a chegada do 5626. Juliette Tango Zulu, tá visual? Contar 39. 3805 do solo. Prossiga. Tá totalmente pronto para iniciar o pushback? Afirmo, 3205. Ok, assim que a aeronave da companhia liberar a retaguarda, agilize o pushback e chame pro táxi. Já está agilizando, assim que a aeronave livrar, 3805. Então, 17, reporta a terceira milha fora, o Kenegal 10 no 3, o vento para check 130 graus, 109. Confirmando a solicitação é para 10, senhor. Ciente, direto Tango Zulu, ingressa na perna do vento, no ponto médio da perna do vento da 10, aguardando para base. Perna do vento da 10. Está confirmando, vai ingressar na perna do vento no ponto médio, ok? Ótimo. Golo 394, assim que o 800 da companhia passar a retaguarda, inicie no 06. Chame pro táxi. O 800 da companhia passando a retaguarda, inicie o 06. Golo 394, ele chama para o táxi. Alô Salvador, boa tarde, é o Ocean Air 6142. 142, boa tarde, informação Lima, nível 350 Recife, copia? Temos a Lima e copia o 350 Recife. Sim, autorizado Recife, nível 350, informe o ISC 58. Decola da 10, esquerda põe, subida Puca, transição Caju. Controle 119 decimal 8, transponder 5567, Ocean Air 6142. 6142, autorizado 350 para Recife, Upper Whisky 58. Decolando 10, curva esquerda posta, Puca, transição Caju. 198 controle, o transponder 5567 para o Ocean Air 6142. Está no pátio 3, confirme. Negativo, está aqui na posição 3. Ah, na ponte 3. Sim, chama para a ponte acionar. Chamará, 6142. Alô, Salvador, voo 9600, vem para a marcação Lima, portão 7, Natal. Ok, 9600 autorizou Natal nível 370, repetitivo, via Upper Zulu 10, decola da 10, curva esquerda pós, subida Puca, transição Zipar, o controle 1198. Transponder 5566, Golo 600. 300 para a Natal, terminando. Viander 10, decolada 10, curva esquerda, América 1750. Controle 1998, transponder 5666. Golo 600, coteja apenas o nível autorizado? 370. Correto, ponte 7, chame para puxa acionar. Para o táxi, na 3805. 1958 a bordo, 4 horas de manhã, até na Galeão. Tá autorizado, táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, altímetro 1013, padrão, o 3805. Ponto espera da 1013, táxi à direita, ponto de espera 1895, da 3805. O 333 segue o 320 da TAM, e no ponto de espera 1895. 1895, ponto de espera, 333. A gente vai se enquadrar como número 2 para pouso na pista, 1-0? Ok. Conforme então, aguardando para o pouso, o Juliette Tango. Só pode manter separação visual, se ela está ingressando na final do 1-0? Afirmativo. Tá 3216, radar contact on departure, climber maintain flight level 370, mom departure. Maintain a mobile departure, keep climb to flow level 370, unrestricted, down 3216. Papadão, com quilo, Romeo, Oscar, Brasília. Fala o código transponder. Tá livre pouso na cabeceira, 1-0, trem baixado e travado. É o nível 380 pro galeão. O nosso plano estava para 1600. Aguarde. Papapá, Alfa Tango Tango, serviço radar encerrado 55 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais. Ilhéus 1201. Ilhéus 1201, agrado. Meu sistema tem uma mensagem de cancelamento deste plano, do Xenia 6213. Afirmativo, é o 6213. Eu vou confirmar com a companhia, você vai dar uma checada, por favor? Checo sim. Aquilo Zulu, Sani 0224. 0224. Lima, aquilo Zulu vai prosseguir para a pista na 0 ou na 7? Gente, chegada a man, pro alemão para completar a chegada a man, no ideal 050. Chegada a man, no ideal 050, tá passando ali, mas tudo bem. Estou, com 120 PLD, 3 horas e 40, alternativa Campinas. 394, autorizado táxi, à esquerda, Índia, Alfa, ponto espera 1895, altímetro 1013. Esquerda, Índia e Alfa, 1895, ponto de espera, 1013, plano 394. Sente, chame na papá, o Charlie Mike Papá. Nave da Gol passar a sua retaguarda, inicie no 5, chame táxi. Sente, passa para a nave da Gol, nave da Gol, inicie a chamada táxi, 3, 2, 3. Bora. 5626 no solo 30 direita, solo 1 no 219. No solo direita 1 219, 35626. Sinal baixado de avaso, Juliette Tango Zulu. Agora a pista livre, Juliette Tango Zulu. Aguardo. Charlie Mike Papá, autorizado ingresso, pistão na 7, a porta aliada e pronto, cabeceira na 7. Tango Zulu, pouso autorizado, vento no 40 graus, na 0 nós. Leve pouso, pistão na 0, Zulu. 5626. Standing by, stand 3216. Ali mantém pistão na 0. Ali mantém no 0, 3805. Oxena é 6213, na escuta? Prossiga, 6213. informação aqui. Eu estou em contato aguardando a confirmação do centro, porém eu estou verificando aqui no meu sistema que tinha um plano seu vencido, 1409, e aqui também não estou achando nenhuma DLA feita não, pela companhia. Eu que verifique se foi feita alguma DLA, por gentileza. Afirmativo, já verifiquei, ele falou para 1600, mas eu vou reconfirmar. Uma triple 3. Juliette, estamos de lua, parte 3, é isso? Ok, táxi à direita e mantento da Juliette. André Juliette, 35626. Me chama no solo? Tá visual que a aeronave tá em rebote aqui, vai manter a posição, 5626. Prossiga. Passou o 70, descendo 050, para continuar na descida, Felipe. FIA 2000 pés, autorizado ILS, reposto estabilizado. FIA 2000, vai chamar, 4 no meio. Torre, no 333, pode alinhar? Afirmo, informo que será o número 2 para decolagem, vou no 333. Ok, 333. Alinhando pista 10, vamos na 333. Número 2 para decolagem, no 333. Ciente do número 2. Pedido que pode alinhar então, 333. Afirma, pode alinhar. Pista 10, vamos na 333. Alinhando. Com 3805, decolado 33, transfere controle em 199, decimal 8. 198, 3205. Proa de Leda. 3805, prazer falar, meu cordiano. Consulta 1/1 da frequência, Tiago. É porque eu tô triado, está autorizado da 3805. Ciente direto Leda, então, 3805. Dan 32, 16, chame Recife. Frequência 12085. 126 is small 85, thank you, 96. Chegou na rotatória, Quilo Romeo Oscar. Positivo, autorizado, ingresso no corredor, Quilo Romeo Oscar. Já avistando, senhor. Muito bom. O azul 4196 está autorizado em ALS. Ciente 4196, vai reportar e estabilizar. Trip 5626, observe a liberação do TAN, esquerda pós ingresso de Juliette, esquerda novamente, pátio 3, posição 03. Juliette, esquerda, pátio 3, posição 03, 5626. E o Juliette Tango Zulu segue o ATR da Trip à frente até o pátio 3. Papá Charlie, Mike, Papá, decolagem autorizada pista 97, o vento 150 graus, 089. Controle Salvador, TAM 3805, solicita, por gentileza, coordenação junto ao centro para prosseguir como final nível 360. 360, anotei. Termo grato. Controle de Salvador, boa tarde, papapá, carta de uniforme, passa 170 para 150. 35490, pronto, cópia? Pronto. 35490, Petrolina, nível 200 autorizado. Direto da Gaúcha, pistola 0, com primeira curva esquerda, na saída Momo, Cogibo, após Cogibo, direto Petrolina. Controle Salvador, 119, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5555, 35490. Autorizado com o PAN 200, Petrolina, via rota do Plamo. Devolve da 190, curva esquerda, saída Momo, transição Cogibo. Após Cogibo, direto Petrolina. Controle 198, a torre 295. O transporte 555, 5490. 35490, correto, time, pronto para o pushback acionamento. Chama na pushback acionamento, 5490. Transcoxiné 6213. Prossiga. Nós entramos em contato com o nosso DOG, ele já reenviou aí pro pessoal da sala IS, nosso plano de voo. Quando o senhor estiver no sistema aí, a gente está pronto para a cota. Sim, Tichiné 6213, entrar em contato com o centro para ver se eles já receberam. Obrigado. ...9092, autorizado o chame táxi. TAM 3805, existe tráfego no 360, sua solicitação foi negada, o senhor vai subir para o 340 e vai chamar Recife na frequência de 1251, boa viagem, 3805. Tá, sente, tu vai prosseguir como final nível 340, chamará Recife 251, boa tarde, excelente trabalho. Boa. Fugou no 333, decolou os 39, o controle em 19.8, bom voo e boa tarde. 19.8. Ok, pouso em Valença, 1645, informe passando 4.000 na descida com ajuste 1.012. Controle, boa tarde, nosso 1-3-3. O Gol 333, este é o controle Salvador, decola da pista 1-0, contato radar estabelecido na saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge. Quilo Romeu Oscar, ok, Quilo Romeu, acho que eu agradeço a sua colaboração, vamos checar o trem, chama a torre, 1-1-8-95. Machado de fato, muito obrigado, senhor. Bona 394, na esquerda da torre. Liga. Bona 394, após o pouso do Embraer 190, autorizado. Alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, Bona 394. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar, continua a aproximação. Reporte a 3 milhas da final do nosso site. Liga, reportará com 3 milhas. 63.013, o Lima cruzou. Papá Charlie, Mike, Papá, chame Recife, frequência 1251. 251, Charlie, Mike, Papá, uma boa tarde. Boa. Explica pra cabeceira do 7, o Kilo Romeo Oscar. Romeu, eficiente, continua aproximação, ainda não avistado, vento no momento 150 graus, 099, reporte baixado, travado. 35, senhora. Quilo Romeu, acho que agora avistado, livre pouso na pista, 17, vento 150 graus, 099, comprime o pátio para o Coreia, taxi após o pouso. Para o pátio 5. Azul 4196, chame só 121, décimo 9. 219, ligado, sim, você. Quilo Romeu, acho que deu livre pouso na ponta 7. Quilo Romeu, acho que afirmo, livre pouso. Voo 1394, autorizado de colapso, 1-0, vento 1-60 graus, 0-9-9, altímetro no momento 1-0, 1-3. Livre 1013, iniciando 1-2-3-9-4. Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, para antes da Juliette, 4-1-6. Salvador, o Ouro 42, posição 3 para 67. Oceanerme 142, coordenando com a equipe de solo para guardar passagem à retaguarda de Boeing da Gol e após iniciar seu pushback, chame para táxi. Estão coordenando com a equipe de solo para deixar passar o Boeing na retaguarda e após coordenar o aí que chame na Quebec para o cruzamento, Juliette no Zulu. Desça para 2.000 pés, gire à esquerda, vai na proa 100, 100, informe quando estiver recebendo o localizador. Ok, agora proa 100, descendo para 2.000 pés, o Olimba Zulu vai informar. Controle Salvador, boa tarde, voo 1394. 394, controle, meu cordial contato radar. Gente, 94. 5 é o número 2 no setor para pushback. Tráfego da companhia já vai iniciar no gate 3. Vai aguardar. Aguardo, é 3. Azul 4196, ingresso via Juliette, gate 08. Via Juliette até o gate 8, 4196, obrigado. Tan 3283, autorizado de colapso, tono 0, vento 130 graus, 099, altímetro no momento 1012. Tá, 3, 2, 8, 3, iniciando. Recife, 1, 2, 5, 1. 2, 5, 1. O 3, 5, 4, 9, 0, da escuta? Prossiga, né? Sim, o controle já tá ciente e vai manter a saída Momo mesmo. Positivo, capitão. 251. Negativo contato. Tem uma alternada? Tenho sim. Vamos anotar? Manda. A secundária no setor é 13325. Mas a gente também tem 1288, 12685.